O engenho para conceber aquele flow que escorrega melhor que vaselina, que deixa molhada a menina da menina. Aquele som que prova que não é existente ter o dom de mover. Muito boa, gente, aquela letra que vais odiar. Fala uma verdade, não de aceitar. Aqueles manos que partem a louça toda, não aguentas que se afoda. Manda vir mais um bocado, vi o meu ar de ralado. Para, escuta, olha, sente. Não te mente, sabes bem que toda a gente sabe bem que está à frente. Neste bar mais que o som toda a gente dança. E homem para por hoje às vezes perde a esperança. Agarro-me ao que posso quando eu posso querer. Faço-me o possível para tentar me orientar. Dentro de minhas regras deixo o fato no armário. Podes crer que a mim não tiro o fim do tatário. Danço quando quero, controlo bem a batida. Porque a vida neste som às vezes pode ser fodida. Aquela banda que só me insiste, leva na cabeça mas nunca desiste. Vendeu uma beca por isso não curtiste. Já bateu na testa, tu não sentiste. Aquele estilo que não dá para definir. Faz-te confusão, por isso tens que cuspir. Não há truque na manga, não há clique na capanga. Conversa de chacha, música de tanga. Vídeo fatela, com esta com aquela. Porto bandido que nunca viu uma cela. Nem sequer estás perto, não te fiques esperto. És um livro aberto, sabes que estou certo. Para, escuta, olha, sente. Esse beat não te mente. Sabes bem que toda a gente sabe bem que está à frente. By now you may be wondering who we are. The incredible, wonderful, and original. Neste bar mais que sou toda a gente dança. E eu me paro por hoje às vezes perde a esperança. Agarro-me onde posso, quando eu posso agarrar. Faço o meu possível para tentar me orientar. Dito em minhas regras deixo o fato no armário. Podes crer que a mim não tira o pinto do otário. Danço quando quero, controlo bem a batida. Porque a vida neste tom às vezes pode ser fodida. Neste bar mais que sou toda a gente dança. E eu me paro por hoje às vezes perde a esperança. Agarro-me onde posso, quando eu posso agarrar.

I'll say see a man just for your original. Hear them say I make you jump up like animal. Fear fatal, but we love it, no one no skinny gel. Watch them, you jump as you fall. I'll say see a man just for your original. When it comes to lyrics, man, you know them you talk physical. Young and the old shit, them getting physical. Godness, you. Vou pô-las a dançar, o clube a estalar, os copos no bar, vestidas para matar. Hoje é ladies night, corpinhos tão tight, vejo sombras a mexer no meio da strobe light. Hoje a noite é de festa, há muitas noites quentes, mas nenhuma tão quente como esta. Tops e mini saia, bronzes tipo praia. Me a wine pan a gala, nem mude pan faia. I'll say see a man, just be a original. Hear them say I make you jump up like carnival. Fear fatal, but we love it, no one no skinny girl. Watch them, you them must dance all. I'll say see a man, just be a original. When it comes to lyrics, man, you know them, you check critical. Young and the old sick, them getting physical. God, you look up, say God. From out of smell when them we step up, the way all the people are sweep the floor with up. And all of us sit down, you know them off it get up. The place under heat and you know we not let up. We have to show the people out around how we do it. They sit there on the sink on me, they but they can do it. The way we pass the flow, man, you know it's life through it. And in the way we got and you know them not do it. So here we know. I'll say see a man, just be your original. Hear them say I make you jump up like carnival. Hear fatal, but we love it, I want to see me jump. Watch them, you jump as she dance on. Why I tell you? See a man just for your original. When it comes to lyrics, man, you know them you take critical. Young and the old sick, them getting physical. God bless you, come for your God. Olho para ela, ela olha para mim. Copos no ar a brindar, baby, chin chin. Ela dança comigo no escuro, no cantinho. Só depois de espirrar é que me chamam santinho. Ninguém vê o que eu vejo, ninguém beija quem eu beijo. O calor a subir, tipo febre, até malejo. O pequeno almoço é na minha casa ou na tua. Baby, o sol já nasceu, mas a festa continua. Yeah, man, you tell me say we pick up all of the massive them out of Lisboa, Portugal scene. All of the massive them out of Cape Verde scene. All of the Brazilian crew, all of the massive them out of Mozambique, Angola scene. All of Africa, Jamaica, Queens, anywhere under there. Don't try mix by me a light tower. Anyway, yo! Ela dança o verso, sou meu original. Farmo latas com bola, tipo carnaval. Live and live rap da Jamaica ou de Portugal. É linguagem universal. Ela faz a mini saia, fada oficial. Quando dança o ritmo da forma sexual. DJ, foi aquele som fora do normal. R&B, hip hop, dançal. I'll say see a man, just be a original. Hear them say I make you jump up like carnival. Hear fatal, but we love it, no one no skinny girl. Watch them, you jam as she dance all. I'll say see a man, just we are original. When it comes to lyrics, man, you know them, you check critical. Young and the old sick, them getting physical. God bless you, come to take on. No AC, go and lodge up yourself, see. You don't know, say AC, the no stress massive. You don't know, say the best massive, see. I walk go on that show, say I can't just say AC, man. And we are around the place, man. No AC, why no, I go out with them girl and a Portugal in the car, whoa. You understand what I do, so make me know what I want, see? Anyway.

Canal 2.